Wesley do Prime. Beijo, Wesley. A roça de ti. Às vezes acho que devia te dizer mais vezes que te amo, que te quero, mas em qualquer coisa. Por essa noite vem morar aqui. Os planos da gente e que faz a nossa vida caminhar pra frente. Agora sim eu sei pra onde ir. Dessa vida nada se leva, e no fundo todo mundo espera um amor que venha pra somar, pra completar. Nosso santo bateu, galega. O amor da sua vida sou eu. Tudo que é meu hoje é seu. Nosso santo bateu. O amor da sua vida sou eu. E tudo que é meu hoje é seu. E nem precisa rimar. Olá, Yavá. A rocha tá sendo viagens.